Alô MC G15, alô Batidão Estrona. Agora é Tiaguinho Lua Rocha, toma amarelo do gelo. Vai, vai, vai, vai. Ei, pô, vamos cantar Rocha, aí é brega funk, doido. Absurdamente, ela vem jogando com essa rabeta que vem me hipnotizando. Toda saliente, tá toda exibida. Terminou o namoro, tá saindo com as amigas. Terminou o namoro, tá saindo com as amigas. Já pode ou não pode? Ela vem jogando a rabeta, o bumbum dela tá online. Ao som do megafone, pode ver que ela é destaque. Ô tá online, ô tá online, ô tá online, ô tá online. Se brincar com o coração, ela te deixa offline. Se brincar com o coração, ela te deixa offline. É Tiaguinho Lua Rocha, sucesso do MC G15. Bumbum online. Ela vem jogando com essa rabeta que tá me hipnotizando. Toda saliente, tá toda exibida. Terminou o namoro e tá saindo com as amigas. Terminou o namoro e tá saindo com as amigas. Já pode ou não pode? Ela vem jogando a rabeta e o bumbum dela tá online. Tá online, tá online, tá online, tá online. Ao som do megafone pode que ela é destaque. Ô tá online, ô tá online, ô tá online, ô tá online. Se brincar com o coração, ela te deixa offline. Se brincar com o coração, ela te deixa offline. Vamos finalizar isso aqui como a gente começou, hein? Vai! Ela vem jogando a rabeta, o bumbum dela tá online. Ô tá online, ô tá online, ô tá online, ô tá online. Ao som do megafone pode ver que ela é destaque. Ô tá online, ô tá online, ô tá online, ô tá online. Se brincar com o coração, ela te deixa offline. Se brincar com o coração, ela te deixa offline. Ô dá volume, ô dá volume. É Tiaguinho do Arrocha. Galera do paredão, aumenta aí, vai. Sente a pressão no grave. Tiaguinho do Arrocha, no brega funk.